Welcome to www.oxfordusa.com. O ano di 2013 marcu uma completa rever di expectativas no movimento di capital entre os UAE Brasil h alguns anos h, o sentido era marcada em Norte Sul. Centenas de empresas buscavam encontrar uma forma de vender, investir, participar do progresso brasileiro. A expectativa da Copa, Olimp das, o sono do petróleo propicia BILHS Diárias Reservas Brasileiras. MILHS de empregos nossa população. E o governo brasileiro chegou a criar travas às investimentos externos. Em pouco tempo, por o quadro mudou drasticamente. Nossa empresa, sediada na Flórida, aqui nos Estados Unidos, que recebeu majoritariamente empresas e os americanos querendo ir para o Brasil. Como a receber novamente empresas e os brasileiros querendo por nos EUA, desintermediamente. Gradualmente, já falavam M2P. Buscavam diversificar para ter seguran. Já claramente diziam que estavam inseguros com relação ao futuro de SEUPA. Queriam comprar casas, carros. Trazer a família para si e seguir no Brasil, ainda para ver o que dava. Estavam ganhando muito dinheiro ainda no Brasil. Pedidos de visto de investimento do tipo EB5Q exige investimentos no valor de $500 mil que recebemos antes em passivam de por semestre. Agora, passmim. MME 8 brasileiros dispostos por apenas no caso das nossas empresas que prestam tipo de servia dixer aqui meio MILHD diaries investidos por 5 anos para ter MSU green card. Please visit our site www.oxfordusa.com for more information on immigration abrir empresa nos UA.